Torre Salvador, muito boa noite. O Gol 1866 estabilizado na Sector posição no zero, baixada e travada. Boa noite. Autorizado pouso, 110 graus, 069. Voo no 866. Autorizado pouso, pista 110, voo 866. Boa noite, chegou no 099 no ponto 0. Boa noite, mantém o ponto de mantenho no zero, vou no 099. Alguém mantém no 099. Vou no 866, no solo 115, libera a direita, solo 121, no decimal 9. 1219, eu vou 1866. Solo Salvador, muito boa noite, eu vou 1866. Pulo 099, autorizado decolar, 110 graus, 069. Levo decolagem. Bono 099, decola os 18, chame o controle em 119.8. 198, uma boa noite também. 8. Estou em Salvador, agora é o TAM 3137, ponto espera no 04. TAM 3137, autorizado decolar, 100 grau 059. Sim, de valer a decolar 3137. Torre Salvador, gol 1168. LS, baixou e travou duas instituições. Gente, aguarda autorização de pouso. Tá aguardando no 1168. TAM 3137, decolou 28, chame o controle, 120, deixa eu ver. Confirme 120? 119.8, 1198. 198, TAM 3137, boa noite. Boa noite. Gol no 168, autorizado pouso, 10 graus 049. Teve pouso, gol 1168. Solos 31, libera a direita, solo 21219, gol 1168. Direita 219, 1168. Solo Salvador, gol no 1168, lembrando essas coisas. Salvador, gol no 1168, lembrando. Salvador, 1168. Oi, podia continuar para o 1168, é 1219? Ah, desculpa, é 1221 decimal 1. Obrigado, 1169. Papapá, November, Índia, Vitor. Não, desculpa, Passaredo, 2231. Na linha decola, pista 10, 090 graus, 059. Linha decola, o Passaredo 2231. Salvador Tower, good night. Papa Papa November, give me 2-7-9-11. X-ray, you are late, 1-0. Good night, sir. Continue your approach report passing Simba Radio Beacon if you're landing gear down and locking. We report on Simba and land gear down and locking on the Magellita. Passaredo 2231. Decolou ao zero, decolou os 43, chama o controle em 119.8. 198, boa noite. November Gilly, Rover, Sandra, Alan, you're down and rocket. Roger, sir, clear to land, runway 10, 090, 059. Clear to land, November Gilly, sir. the ground at 47, leaving the runway next to the right, Delta. Contact Salvador Ground 129. Where are you going to park? Sorry. Irish Star Hangar, roger. Contact Salvador Ground 129. November, Yankee, oh, correction. Papa, November, India Victor 121.1. 121.1. 121.1. Sean. Salvador Tower, muito boa noite, Aéreas Horas 851, Establishment ILS 10. Açores 851, Roger, check landing gear down and locked. Copy, Aéreas Horas 851. Aéreas 2851, gear down and lock. Roger, clear to land, 100 degrees, 05 knots. Please land 10, Aéreas 2851. Ground at 09, leaving the runway next to the right, ground 129, Açores 851. Leave the next runway to ground 129, Açores 851, boy. Aéreas Horas 851, taxiing on Fox. Boa noite, Terra 2851. Sorry, sir, 1211. 1211.